O estagiário Marco Breno, eu não consegui muito acompanhar o estágio dele. Ele era um cara inativo, mas eu nunca vi nada de errado com ele quando ele fez os procedimentos. Ele sempre perguntava, sempre fazia tudo certo. É só isso mesmo. Bom, estagiário Marcos Breno é um estagiário que dificilmente ele errava e ele perguntava, sempre perguntava. É uma coisa boa para não se errar. Ele sempre perguntava, ele perguntava tudo, tudo mesmo, tudo que ele via pela frente, ele perguntava, ó, isso aqui tá certo, ó, isso aqui tá errado, ó, isso aqui como é que faz, e tudo assim. E isso é uma coisa que eu gostei dele, que eu admirei tudo. E ele também, ele assim, respeitar os nossos patentes, tudo. Então, ele é tudo e eu também negativo. Eu sempre vejo ele patrulhando e tudo. E no meu ponto de vista, ele sempre vai praticamente todo dia. Sempre vejo ele patrulhando. E é isso daí, parabéns aí pela nova patente. Incorporando-me ao 17º Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas no decorrer do meu dia. Não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservei a imagem desse batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham que possam chegar aonde cheguei. Somos persistentes, ou somos ousados, somos a melhor equipe, somos a 17º BPM. Oi. Primeiramente, queria agradecer a todos que sempre me ajudaram. E quando eu tinha uma dúvida, respondia. Agradecer ao terceiro sargento Matias por me ajudar também. Ao cabo Davi por também sempre estar me ajudando aí. Ao senhor aspirante por também sempre estar me ajudando quando eu precisei. E a todos que sempre me ajudaram aí com tudo que eu precisei. Obrigado, esperante.